para a cidade. Por alguém que quer seu canto apreciar. Passarinho, a sua dor ninguém consola. O seu canto é canto que me faz pensar que é bom viver.